em cativeiro Bonner, Laura, Vinícius e Beatriz. Pra tu ver mídia quando se trata de grana e fama. A favela que é luxo que cê incita em tela, cores inflama. Quem sabe faz ao vivo, sou baby cuco no gatilho. Perdeu o cofre do Jean Guilherme aberto. Os moleques saem das ruas de terra pra salto da fama. Vão interromper a mídia faltando uma peça do seu programa. No SBT, Gabriel, Rafael, papai Ratinho. Almejando em ser milionário, meu parceiro Rio. Sou pilata de concreto pra boy, viver de bico. Fantástico é ver o Lula lá com a boca no gatilho. Quero ver o rei trocar coroa em troca do Rafael Carlos, que vai me entregar os mais. Na peça cinematográfica é o nosso trocadilho. Então na cara do pai, o 32 no cu do filho. Cameraman da Playboy, ha, perdendo pinto. Corta pra 18, ha, entrar em risco. Chefe de polícia no megafone dá o grito. Repete a vítima na calma, solta o pai e o filho. A baronesa dá o aval no lugar do milionário em risco. Quem quer dinheiro? Nós quer Silvio Santos e sua filha Bravanel mijando de pé na ponta do 38 com 32 na mira. Oitão na cara do pai, o 32 no cu da filha. Burguesia, porra, trata assim. Oitão na cara do pai, o 32 no cu do filho. Burguesia, porra, eu trato assim. Oitão na cara do pai, o 32 no cu do filho. Burguesia, porra, eu trato assim. Oitão na cara do pai, o 32 no cu do filho. Burguesia, porra, eu trato assim. Oitão na cara do pai, o 32 no cu do filho. Imagina só catar o Fiuk de refém, o Fábio Júnior, herói bandido. Oitão na cara do pai, o 32 no cu do filho. Sem Sandy, meu alvo amordaçado. Chitãozinho de joelho pagando pelos seus pecados. Mundo da imaginação é assim pra quem tá no corre. Cata um não, cata logo dois, que a baronesa entra em choque. Filhote assistindo o papito na sessão premiada. Tarcísio pai, Tarcísio filho, notícia no plantão da Globo. Sonho de consumo dos ladrão. Acertar a boa, acertar a mão. Mata dois coelhos numa só cajadada. O Pedro, seu Thiago e o Leonardo são entre tapas e beijos. É ódio ou desejo? Não. É a porra do dinheiro e os meninos da porteira trampando de mula pra nós. Oitão na cara do pai, o 32 no cu do filho, boy. Burguesia, porra, eu trato assim. Oitão na cara do pai, o 32 no cu do filho. Burguesia, porra, eu trato assim. Oitão na cara do pai, o 32 no cu do filho. Burguesia, porra, eu trato assim. Oitão na cara do pai, o 32 no cu do filho. Burguesia, porra, eu trato assim. Oitão na cara do pai, o 32 no cu do filho. Imagina só o Francisco e o Zezé de Camargo. Um na ponta do 32, o outro na ponta do oitão cromado. Filho, vá e traga alimento e comida. Que seu pai tá doente e a dispensa tá vazia. E a porra do sistema me negando emprego. Enquanto os cu da Globo esbanjam dinheiro, fui pra catálogo, é dois que dá mais lucro. O risco é o mesmo. Que se foda-se minha pena, foque you se eu for preso. Alguém vai comer lá em casa se a fita der tudo certo. Se não tem pai, vai sachi xuxa mijar na ponta do berro. Trocadilha pra vocês da mídia ver como a favela pensa quando se envolve grana e poder. É Luciano Huck, cuide bem do Benício. Oitão na cara do pai, o 32 no cu do filho. Burguesia, porra, eu trato assim. Oitão na cara do pai, o 32 no cu do filho. Burguesia, porra, eu trato assim. Oitão na cara do pai, o 32 no cu do filho. Burguesia, porra, eu trato assim. Oitão na cara do pai, o 32 no cu do filho. Burguesia, porra, eu trato assim. Oitão na cara do pai, o 32 no cu do filho. Acorda, mídia, porra, mídia, acorda, mídia. Acorda, mídia, porra, mídia, acorda, mídia.